sepulcro gelado, que ao meio do teu lado diz: estou aqui. Estejas morto dentro de ti mesmo, abalado na estrutura dos teus próprios sentimentos. Uma pedra no caminho, ela é grande demais. Mas escute esta voz: sou Jesus, não chores mais. Lázaro, sai para fora, ó morte, vai embora, eu sou Jesus. Vem conhecer a minha vida, faço ela colorida no seu viver. Vem conhecer o meu carinho, você não está sozinho, estou aqui. Vai e grite ao mundo inteiro que sou o Deus verdadeiro, que faço o morto reviver. Sai, sai para fora e viva agora o amor de Jesus. Sai do sepulcro gelado que alguém do teu lado diz: estou aqui. Sou Deus verdadeiro.